Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. O que para ele era adorar? Matar o filho, entregar o filho no altar. Isso era adoração. Adoração, muitas vezes, você não entende, mas é você dizer para tua mãe: mãe, eu vou cuidar da senhora hoje, mãe. Eu vou cuidar hoje, a senhora está passando mal. Eu não vou sair de casa hoje, eu vou ficar aqui. Eu não vou namorar. Adoração é isso. É você fazer alguma coisa que aos olhos dos outros é incoerente, mas aos olhos de Deus é muito profundo e muito real. Adoração e morte andam juntos. Andam juntos porque vem a ressurreição logo após. O que mais que diz? A pessoa que é adoradora, ela já sai de casa como adorador. Olha o que ele disse para as pessoas, para os outros servos: esperem aqui, versículo 5, eu e o rapaz. O negócio é entre eu e meu filho e Deus. Depois de nós termos adorado, nós voltaremos. Você já sai de casa como adorador. Eu falo isso para você de cadeira, como homem de Deus. Ninguém conseguiu me desviar, e em nome de Jesus não vai me conseguir desviar do meu propósito. Quando eu saio de casa para ir à igreja, eu vou é para a igreja. Eu posso encontrar quem eu quiser no caminho, quem Satanás colocar no caminho para me levar para outro lugar. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para o ministério. E no dia que Deus me chamou para o ministério, uma pessoa tinha me levado para outro lugar. Eu estava indo para a igreja, e uma pessoa falou comigo: vamos em tal lugar, Jorge, vamos em tal lugar. E eu disse: ah, mas tem um culto lá na igreja, eu tenho que ir lá. Não, vamos para tal lugar. E essa pessoa me levou para outro lugar. Quando eu fui para outro lugar, não tinha como entrar, estava lotado. Aí eu voltei para a minha igreja e me assentei lá atrás. E no final do culto, Deus me chamou para o ministério. Uma mulher disse: dona Lídia, Deus está chamando uma pessoa. E eu escutei de uma forma audível: fique em pé. E eu fiquei em pé. E para mim, era ela que estava dizendo, era o pastor. E eu fiquei em pé, e ela disse: jovem, vem à frente. Quando eu abri os olhos, eu vi que só eu que estava em pé. Aí que eu vi o que tinha acontecido. E o Senhor me chamou para o ministério. Quer dizer, o inimigo usou um colega, uma pessoa, para me levar para outro lugar. Quando você sair de casa para ir à igreja, e alguém te falar: vamos para o Mineirão, vamos para uma festa. Deus teve misericórdia de mim, e eu fui chamado, porque aquele culto ainda não tinha acabado. Se eu não tivesse ido para aquele lugar, eu não teria sido chamado para o ministério. É preciso você estar na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, disponível para Deus. Quase que eu perco o chamado de Deus. Quando um jovem disse para Jesus: eu posso sepultar meu pai, porque meu pai morreu, eu posso sepultá-lo? Jesus falou com ele: não dá, não dá. Deixe que os mortos sepultem os mortos, enquanto a você, você me siga. Sabe por quê? Jesus falou isso com esse rapaz? Porque os milagres que Jesus iria fazer, aquele rapaz teria participação direta. Não era para ele ouvir o que Jesus fez, era para ele ver, aprender. Por isso que Jesus falou para ele: não dá. Depois, na hora do sepultamento, você vai. Deixa que as pessoas se preocupem lá com o sepultamento. Quanto a você, me siga. Muitas pessoas poderiam ter vindo aqui hoje, mas não vieram. Muitos poderiam ter estado aqui, mas não voltaram. Talvez por quê? porque alguém lhes tirou. Olha o que diz o versículo 5 sobre o adorador. Ele disse a seus servos: espera aqui, eu e o rapaz iremos até lá. Um objetivo, olha, o adorador não se desvia. Eu vejo muitas pessoas que vão para a igreja, muitos jovens, não levam a Bíblia, porque a programação deles, depois do culto, é mais importante do que o culto. O culto virou só um lugar de encontro para a verdadeira programação da noite. Por isso é que o Senhor não vê muitas pessoas voltarem para casa como adorador. Abraão disse para os seus amigos: eu e o rapaz iremos lá e voltaremos. Voltaremos. Ele sabia, segundo Hebreus capítulo 11, que Deus era poderoso, ainda que ele matasse Isaac, Deus era poderoso para juntar os pedaços de Isaac, e ele voltaria com Isaac. Ele voltaria com Isaac. Você que veio aqui, pode acreditar, Deus, ele está aceitando a sua adoração. Você já sai de casa como adorador e você vai voltar para casa como adorador. O que mais? Versículo de número 9. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado, e ali ele edificou um altar. O adorador, ele não usa o altar alheio. O adorador, ele levanta um altar. Eu fiquei pensando lá em casa hoje, agora, para falar para vocês. Pela manhã eu havia orado e eu havia dito: meu Deus, o que eu falo para eles? Porque muitas pessoas estão adorando no altar da mãe, no altar da irmã, no altar do irmão, no altar do namorado, no altar do primo, no altar da outra pessoa. E nesta tarde Deus te diz: levanta o teu altar. Levanta o teu altar. O que é levantar o teu altar? É você próprio ter um lugar para falar com Deus. Você próprio exercer o ministério da adoração. Não é adorar porque alguém te chama para adorar. Não é servir a Deus porque alguém te chama para servir. Não é resolver eu ter um namoro santo porque a namorada falou: chegou a hora de nós termos um namoro santo. Não é resolver ter uma roupa decente, cristã, porque alguém te disse. É você próprio. Você, não é porque alguém te falou. Isso é lindo na vida de Abraão. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado, e ali edificou um altar. Levantar um altar para Deus. Um lugar onde você clama a Deus na tua casa. Um lugar onde você, indiferente das dificuldades na vida, você busca a Deus. Indiferente das lutas, das adversidades, você está ali. Deus é interessado em te abençoar. Então edifica um altar. Diga para quem está do teu lado: edifica um altar. Olha, coisa muito linda, né? Muito linda mesmo. Ele construiu um altar. Você está ouvindo o pastor Sóstenes, pastor Ismael, pastor Marcos, homem de Deus, pastora Daniela. Eu estou vendo tantas pessoas aqui maravilhosas, tantas pessoas cheias da graça de Deus, pastores ministrando o tempo todo para servir a Deus, para ministrar o teu coração. Então, tudo isso que são pessoas que estão quebrando pedras, estão lá na pedreira, mas você vai ter que ir lá pegar as pedras e construir o teu altar. Olha que coisa maravilhosa. E é a penúltima que eu falo, versículo 11. Ele edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. O adorador escuta a voz de Deus. Deus fala com o adorador. Diga amém. Amém, está vendo? Deus fala com o adorador. Por que Deus falou com ele? Porque tinha um altar. Porque tinha obediência. Porque havia disposição. Deus falou com ele somente na hora que não tinha mais nada para fazer a não ser matar Isaac. Aí Deus falou com ele. Muitas pessoas querem que Deus fale com elas, mas elas não levantaram o altar, elas não puseram o melhor para Deus em cima desse altar, elas não vão sacrificar para Deus e querem que Deus fale com elas. Como que Deus vai falar? Deus falou depois que o altar estava com a lenha. Deus falou depois que o sacrifício estava no altar. Deus falou depois que já não havia retorno. Aí Deus falou. Você quer que Deus fale com você, mas você não põe nada no altar. Você não constrói um altar. Você não pega coisas importantes e põe nesse altar. Você não levanta o cutelo, mas quer que Deus fale com você. Põe a mão no teu coração, põe. Eu vou falar a última coisa e nós vamos orar. Aleluia, Senhor. Deus fala com o adorador. E no versículo 47, versículo 17, melhor dizendo, diz assim: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Em hebraico é Jeová Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, olha, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, dizendo a Abraão, dizendo: jurei por mim mesmo. Deus disse: por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos.